deixar Jesus como eu sonhei, e não estavas lá, ou não? Procurei quem tinha as vestes de um rei, e não estavas lá. Ser teu santo.